andrecedesmoral.com. E é sucesso, a gente toca, papá. Ui! No meu paredão, você não dança mais. Não quero mais você, gatinha. No banco do meu carro, você não senta mais. Agora é só eu e as novinhas. Tô aqui dançando forrozinho com as suas amigas, e você aí com 50 ligações perdidas para mim. Eu não te quero mais. Tô aqui dançando forrozinho com essas amigas, e você aí com 50 ligações perdidas para mim. Eu não te quero mais. Meu parceiro Manuel Cabramé. No meu paredão, você não dança mais. Não quero mais você, gatinha. No banco do meu carro, você não senta mais. Agora é só eu e as novinhas. Tô aqui dançando forrozinho com essas amigas, e você aí com 50 ligações perdidas para mim. Eu não te quero mais. Tô aqui dançando forrozinho com as suas amigas, e você aí com 50 ligações perdidas para o Kel. Eu não te quero mais. Canal Gravizão divulgando, quer um pegar só. Meu parceiro Alas. DG Gravação, gravando tudo ao vivo, hein?